Na tarde de quarta-feira, pouco depois de 16 horas, uma equipe do pelotão de choque da Polícia Militar estava em patrulhamento ostensivo pela Rodoviária Internacional de Foz do Iguaçu, quando avistaram um indivíduo que estava prestes a embarcar em um ônibus interestadual. O indivíduo apresentava bastante nervosismo. Foi feita a abordagem policial e, em revista pessoal, nada de irregular foi encontrado. Porém, foi solicitado a um mesmo que entregasse aos policiais os tickets de bagagem. Realizada a vistoria, os policiais localizaram vários tabletes de maconha em posse de Josimar Moraes, de 26 anos, ou melhor, em seus pertences no bagageiro do ônibus. Diante disso, Josimar recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a 6ª SDP para as devidas providências. Na delegacia, a droga foi pesada e totalizou 4,5 kg de cannabis sativa Lineus. O indivíduo foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e deverá aguardar decisão judicial na carceragem provisória da delegacia. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.